Deus, tu és lindo, e para mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus. Aplauda Ele. Essa é só para Ele. O violão, eu falei assim: eu queria tanto te impressionar, fazer algo grandioso pra te surpreender, mas me perco nas palavras só em tentar. Palavras são pequenas pra te descrever como impressionar. Um Deus que fez o céu, a terra e também o mar. Então olhe bem aqui e inclina os seus ouvidos para me ouvir. Essa canção eu escrevi só pra te elogiar e te dizer assim: lindo. Mais lindo que o meu Deus. É linda a tua presença, lindo é o nome teu. É lindo te imaginar sorrindo enquanto eu te chamo de lindo. É linda a tua glória, linda é tua voz. Foi lindo o que fez na cruz por mim. Toda essa gente que está aqui também te ama e te acha o mais lindo, sim. Se eu fosse você, dava um glória bem alto pra Ele. Deus, não há ninguém que se compare à tua grandeza. Não há nada que se compare à tua beleza. Pra mim, tu és o mais lindo. A gente tenta, mas não consegue. Senhor, e vê se o Senhor encontra. Vê se o Senhor encontra o verdadeiro adorador. Inclina os seus ouvidos para me ouvir. Porque essa canção, essa canção eu escrevi só para te elogiar e te dizer assim. Erga suas mãos e declare a Ele: lindo. Para mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus. É linda a tua presença, linda é o nome teu. É lindo te imaginar sorrindo enquanto toda essa gente que está aqui também te ama e te acha lindo, sim. O mais lindo não é aquele que você chama de gatinho. A mais linda não é essa que você chama de gostosa. Lindo é aquele que morreu na cruz do Calvário para te dar o direito de vida eterna. Aquele que fez por sua casa o que nem a sua família faria. Eu não sei para vocês, mas para mim Ele é o mais lindo. É lindo, sim. Aplaudo o mais lindo nessa noite.